Oração de oferecimento. Obrigada, Pai onisciente, onipresente, onipotente, porque o Senhor é pura verdade e luz que me aquece e ilumina. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida do meu destino e me faz feliz. Coloco minha vida em Suas mãos, pois sei que para o Senhor sou um tesouro. Todos os dias de minha vida, o Senhor se preocupa comigo e provê o que vou comer e vestir. Obrigada, Pai, por Seu amor por mim. Obrigada por Suas palavras que me ensinam a amar. Senhor, coloco minha vida a Seu serviço. Que eu te ame acima de tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.